Ó Senhor, preciso do teu amor, da tua mão aqui pra me ajudar. Cumprir a tua palavra, sentir a tua essência. Isso para mim já basta. O amor que eu sinto é imenso e nada pode o apagar. Eu vim aqui para o teu nome exaltar. Tu és grande, poderoso, príncipe da paz. Ó meu Senhor, Senhor, minha alma sede está contigo. Quero ser sempre o seu amigo, meu Senhor. Guerras e provações tentam a me derrubar, mas não sabem quem do meu lado está. Ele me deu forças para prosseguir. Nada ao teu nome pode resistir. Pode vir o que vier, com ele estarei sempre de pé. O Senhor é meu escudo, com ele eu posso tudo. O amor que eu sinto é imenso, nada pode o apagar. Eu vim aqui para o teu nome exaltar. Tu és grande e poderoso, príncipe da paz. Ó meu Senhor, você está contigo. Quero ser sempre o seu amigo, ó meu Senhor. Tu és grande e poderoso, príncipe da paz. Ó meu Senhor, minha alma se está contigo. Quero ser sempre o seu amigo, ó meu Senhor. Sonho com mudança, viva a esperança.